no próximo dia 20 de setembro, o Futebol Clube de Oliveira do Hospital e a sua secção de hóquei patins conseguiu que a equipa sénior de hóquei patins do Benfica venha ao Oliveira do Hospital, a um jogo de caráter solidário. Este evento terá um bilhete de entrada de 3 euros e que irá reverter para as vítimas dos incêndios. Portanto, enaltecer e valorizar esta organização, que é do Futebol Clube Oliveira do Hospital Hóquei Patins, que naturalmente contará com o apoio do município, e que se volta também a associar uma iniciativa desportiva às causas de solidariedade, valorizando ainda também o gesto da equipa sénior do Hóquei Patins do Benfica, que se deslocam então ao Oliveira do Hospital neste encontro de caráter amigável, de preparação também para a época desportiva, mas acima de tudo este caráter solidário a favor das vítimas dos incêndios. Para os oliveirenses é mais uma oportunidade de assistir a um bom evento desportivo e aqui de assistir à presença de uma das mais prestigiadas equipas nacionais e europeias.